Sargento Schnauzer. Conseguiu captar algum sinal do capitão? Precisamos encontrá-lo antes que algo de ruim aconteça. Espera um pouco. Parece que a tempestade de areia está se dissipando na superfície e estamos captando áudio. Capitão, consegue me ouvir? Responda, capitão. Onde acordou, meu Deus? Esse cartão tão deserto aqui nesse canal aqui, meu Deus. Ah, alguém vai querer me prejudicar, querer me matar? Será que eu tô na Lagoinha? Será que eu tô perdido por aí? Fala, o que aconteceu? Eu estou sem cabelo, onde eu estou? Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém, sempre sozinho? Ai, puxa vida. Eu acordo e vejo só poeira, só areia. Onde foi que me deixaram? Foi no deserto? Agora que eu tô lembrando. Não era pra eu ter saído daquela base naquela tempestade de areia. Ai, meu Deus. Já sei. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdido. Poxa, eu estou sem sinal. Já sei, vou pedir crédito emprestado. O que foi que ele falou? Não entendi. Hã? Não entendi nada aí. O que você entendeu? Eu não entendi nada. Deixa de palhaçada e trace o rumo para a localização que obtivemos. Não vê que o homem está delirando? Beleza, meu garoto. Esses caras é uma comédia, viu? Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Eu sou Holly, piloto e gestora de sistema da Interlúdio, e hoje é o que mando nessa jossa aqui. Tá, você tá podendo, né? Nada mais justo. Muito bem, o senhor é uma pessoa de palavra. Gosto disso. Só por conta disso vou deixar o senhor hostear o programa normalmente. Mas antes vamos às apresentações. Tamo nessa. Aqui comigo em mais uma edição do Multiverso X, nosso audacioso capitão, Ace Barros. Sou eu. Por fim, mas nunca menos importante, aquele vindo das distantes minas de ouro negro de Valerhagen, o nosso navegador, Airechu. Olá, Holly. Olá, Ace, ouvinte. Beijo, seu lindão. E hoje, queridos, o que teremos no programa? Vamos fazer as nossas tradicionais indicações. Pronto aí, Alexu? Pronto. Então vamos lá. Antes de passar a bola para o capitão, gostaria de começar com uma indicação muito importante. Posso? Claro que pode, Holly. Você tem o espaço todo aí. Você não disse que você que vai mandar hoje? O espaço todo é seu. Obrigado. Sei que falamos sobre podcasts recentemente e até citamos alguns na abertura que valiam indicações aprofundadas. Essa ainda não é a hora de voltar ao tema, mas preciso indicar um deles aqui. O Cabuloso Cast. Um podcast sobre o universo fantástico da literatura. No Cabuloso Cast, livro e a literatura são sempre temas principais, debatidos com muito bom humor, mas quando o assunto é sério eles não fogem da raia. Ou no caso do episódio específico qual quero indicar, elas não fogem da raia. Eu, Holly, gostaria que você, caro ouvinte, escutasse o Cabuloso Cast número 170, cujo tema é a cultura do estupro na literatura. Tenho total ciência que o tema é sensível e tem gerado debates. E justamente por isso reforço o convite a escutá-lo. A questão aqui não é se você irá concordar ou não, mas escutar, absorver e pensar sobre o assunto. A Domênica Mendes convidou Leite Sibila, Juliana Costa, Rebeca Agra e Rebeca Puig para juntas discutirem a cultura do estupro e como ela é proliferada na literatura sem que saibamos. Além de discutirem sobre o próprio conceito do que é a cultura do estupro, abordam alguns temas polêmicos como todo homem é um estuprador em potencial, o estupro em filmes e livros é um clichê que reforça essa cultura. São essas e muitas outras questões questões que você encontrará nesse enriquecedor debate. As meninas estão de parabéns pelo programa. Ah, e se você realmente não estiver disposto a ouvir e tentar entender o ponto do outro, apenas não escute. Não use a pauta apenas como armamento em uma discussão infundada. Esteja disposto ao diálogo, ouvir primeiro e expor sua opinião sem agredir, seja você homem ou mulher. É, acho que a Holly mandou muito bem com essa dica, né? É uma dica não só pertinente, como relevante. E esse programa do Cabuloso é aquele tipo de programa que eu comentei, que te faz pensar fora da caixa, mudar algumas das suas concepções e que te melhora como pessoa. Eu ouvi o programa, achei que as meninas conduziram a pauta ali de forma magistral ali. Não tenho nenhuma queixa a fazer com o programa, só ouvi mesmo e aprendi bastante com elas ali. Algumas delas eu já acompanho o trabalho há algum tempo já na internet e só tem me acrescentado como pessoa. Cara, eu ouvi a discussão e qualquer coisa que a gente tente falar sem se colocar no lugar, no mínimo, as experiências tratadas ali, aquela coisa é difícil para mim como homem, tentar argumentar sendo que aquilo não condiz com o que eu vivo, sabe? Elas vivenciam aquilo na pele. Qualquer argumento que eu tiver vai ser no máximo uma experiência subjetiva de tentar me pôr no lugar, mas eu nunca vou saber o peso de viver aquelas situações que elas exemplificam. E sei lá, é algo que a gente tem que parar para ouvir realmente e raciocinar um pouco, tentar pensar. Mesmo que a gente não concorde com todas as questões que elas abordaram, às vezes a gente já concorda com o argumento, mas com um pedacinho a gente discorda, e isso é bom para a gente também ver aquilo ali, responder e tentar argumentar para a gente desenvolver um pouco mais e, enfim, entender o que é que elas quiseram dizer com cada ponto e tudo mais. É isso que eu ia falar. Em tempos de situação crítica, assim, de opiniões extremas, a melhor coisa que você tem a fazer é ouvir. E nada melhor do que ouvir quem passa por aqueles problemas, quem vive na pele aquilo ali. Tem os depoimentos que eles colocaram ali, são bem difíceis de se ouvir e se imaginar nas situações delas ali. Situações constrangedoras, difíceis, humilhantes. Então, é ouvir mesmo. A recomendação da Holly tá mais do que acertada nisso aí, só reforçando a indicação da... Então, o máximo que eu posso fazer é recomendar o episódio, assim como a Holly fez, porque é algo que precisa ser ouvido, ser pensado e ser desconstruído internamente. Cada um tem que fazer esse exercício de autoconsciência, a fim de tentar melhorar, de tentar ver o que, que pode estar sendo mudado ali na forma de pensar, ou se discorda também, ver que ponto que discorda e por quê, repensar por quê. E é isso aí. É isso aí, as meninas mandaram muito bem lá durante o podcast e a Holly fez uma coisa muito boa agora aí, relembrando isso e dizendo que é muito importante a gente parar para escutar o outro em vez de só apedrejar, como muita gente faz por aí. E quando é que eu mando mal, meu amor? Colar de beijos para o recalque. Mas sim, se você ainda quiser acrescentar alguma coisa, falar sobre isso aí... Não tem mais não. Isso aí é complicado, porque se você for... igual você falou, a gente não tá no lugar de fala da gente, né? Quem tem que falar são elas, então o máximo que você tem que fazer é recomendar. Ouçam as meninas ali, pronto. Fiz minha grande contribuição. Capitão, pega o volante que a condução agora é sua. Taca-lhe pau esse velho. Opa, valeu, Holly. Então, assumindo aqui o comando deste podcast, vamos para as nossas indicações, a senhora Exu. Vamos lá. Quem começa dessa vez? O senhor, eu? Pode ser eu. Bom, vamos lá. Vamos lá então, que a impressão que eu tenho é que o podcast vai ficando mais leve pro final, que eu vou falar do livro do Fitzgerald também, ele é um pouquinho pesado e não é mais ou menos, é um livro e não é. Vamos lá. A minha indicação para hoje é o livro O Grande Gatsby, do escritor Francis Scott Fitzgerald, normalmente abreviado como F. Scott Fitzgerald, ou só Fitzgerald mesmo. Gatsby é considerado um dos principais romances desse escritor. Ele fez parte da geração perdida de escritores americanos, que é uma geração que viveu num período muito particular da história dos Estados Unidos, e essas obras que eles produziram não só catapultaram eles para fama, eles tinham um certo ar de celebridade, em volta deles ali, como também hoje eles são reconhecidos como autores clássicos, são livros bem representativos daquela época e daquele período específico da história dos Estados Unidos. Além do Fitzgerald, tem outros bem famosos, William Faulkner, o Nabokov, o Fitzgerald nasceu no final do século XIX, em 1896, e durante a adolescência e início da vida adulta dele, ele viveu o período da Primeira Guerra Mundial, chegou a servir como tenente até 1919, que é o fim da guerra, mas depois, nos anos 20, o período que ficou conhecido como os loucos anos 20, porque os Estados Unidos viviam um período ali de prosperidade econômica nunca antes alcançado na história de nenhum outro país ou império. Então eles viveram um tempo de bonanças ali, e isso aí durou até a crise de 29, lá com a quebra da Bolsa de Nova York. E o Fitzgerald publicou o primeiro livro dele em 1920, aos 24 anos, é o livro Este Lado do Paraíso, e ele já tinha publicado alguns contos antes em revistas, e essas primeiras publicações dele foram sucesso de venda, sucesso de crítica, e isso deu a ele um dinheiro. Na época ali, escritores recebiam bem, a economia dos Estados Unidos ia bem, e isso aí deu um padrão de vida para ele muito alto, não só ele, como esses outros escritores da geração perdida. E aí, em 1925, ele publica o Grande Gatsby, mas ali ele já estava vivendo numa realidade ali um pouco diferente ali do comum. Ele vivia na alta sociedade ali, e ele tinha alguns problemas também com alcoolismo, com festas. Ele era um cara bem, bem festeiro. Ele era jovem, ele casou jovem também, a esposa dele era bem jovem. Eles tinham um lema de vida, viva rápido e morra jovem. Então eles faziam o possível ali para aproveitar a vida ao máximo ali daquele tempo. Ali era um tempo de euforia, e eles não só são um retrato da época, como também colocaram isso nos livros deles. E o Grande Gatsby é sobre esse pessoal dessa época de euforia, dessa época de riqueza, mas também uma época de grandes conflitos, com relações vazias, de fachada, com o pessoal que usa o dinheiro para poder se safar, para se dar bem ali na vida ali, acha que o dinheiro resolve tudo, compra tudo. E a minha indicação para hoje seria esse livro aí. Sim, mas o que é? Qual é a história do livro, assim? Porque eu ainda tô sem entender. Você tá falando aí e eu tô sem entender um pouco. A história dele é sobre o Nick Carraway, que é um narrador e também um dos personagens ali. Ele que nos leva para conhecer essa vida de glamour ali, mas também de falsidade, de poucas coisas de elevado valor moral ali. Ele se muda para Long Island, que também é a cidade que o Fitzgerald morou com a Zelda, a esposa dele, no começo da relação entre os dois ali. E lá ele é vizinho de um milionário, um excêntrico milionário, o Gatsby, que promove todo fim de semana festas enormes para mais de 2 mil convidados, e ele vendo aquele movimento todo ali, ele acaba em algum momento ali indo para uma das festas também, e acaba conhecendo o Gatsby, o Jay Gatsby, que é esse vizinho dele. E o Gatsby é um cara bem curioso, porque ele é envolto em mistério, ninguém sabe com que ele trabalha, só sabe que ele é milionário, dá aquelas festas suntuosas, e ninguém sabe com que ele trabalha, qual que é a fonte de renda dele, e de onde que ele veio, o passado dele é bem pouco conhecido. Mas o Gatsby acaba se aproximando do Nick em algum momento ali, porque ele tem interesse romântico na prima do Nick, que é a Daisy. A Daisy é casada com outro milionário, mora do outro lado da cidade. Ela é casada com o Tom. E o relacionamento dos dois é um relacionamento um pouco morno. Isso é apresentado logo no início do livro. O Tom tem um amante, e a Daisy suspeita que ele tem essa amante, mas ela finge que não vê. E o Nick fica conhecendo esses podres assim ali da família dele ali. E o Gatsby procura o Nick pra ele poder armar um encontro com a Daisy, porque ele tem um interesse genuíno nela ali, um interesse amoroso com ela. E aí, no que acaba tendo esse encontro, a gente começa a desvendar um pouco mais do passado do Gatsby, como ele chegou até aquele ponto ali, quem é ele, o que que ele faz, e também passa a ver um outro lado ali da própria Daisy, que ela também se mostra uma pessoa fútil, uma pessoa mesquinha, e a gente vê que ela não é a vítima da história ali, ela se faz de vítima, mas ela tem uma personalidade bem difícil de ser digerir, assim. E já o Gatsby, não, ele acaba se provando um herói ali, o que ele chegar até o ponto que ele tá ali, mesmo dando a entender que não seja uma coisa lícita e legal, porque na época que a história se passa, os Estados Unidos viviam sobre o regime da lei seca, que proibia a fabricação, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas, e foi um período que ficou conhecido pela rápida ascensão do crime organizado também. Tem grandes mafiosos desse período, o Al Capone acho que é o mais famoso deles, e o pessoal fazia fortuna rápido com a venda ilegal de bebidas. E o Gatsby também, a gente é sugerido ali que ele, o que ele faz não é alguma coisa lícita também. E esse passado misterioso dele é o que a gente vai desvendar no final do livro ali, juntamente com o Nick, que é o narrador da história, e é quem leva a gente pra estar conhecendo essa vida de glamour, mas também de falsidade daquela sociedade daquele tempo. Entendi. Você vê como são as pessoas detalhistas. Você tá aí contando a história do livro e eu tava me pegando nos detalhes pequenos. Quando você falou que ele mora em Long Island, que é uma cidade de Long Island, aí eu fiquei pensando que Long Island é uma cidade? Eu sempre achei que Long Island fosse parte de Nova York, da cidade de Nova York. É uma coisa confusa. Eu fui, enquanto você tava falando, eu tava no Google pesquisando. Long Island fica a leste da ilha de Manhattan, que é a principal ilha da cidade de Nova York, e abriga quatro condados, quatro regiõezinhas, duas delas que são o Queens e o Brooklyn, que são famosos da cidade de Nova York, e outros dois que são mais no subúrbio. Então, tecnicamente, Long Island faz parte da região metropolitana de Nova York, né? Eu não sabia que era uma cidade própria. Será que tem uma cidade própria? Eu não entendo nada dessa divisão maluca ali, sei lá. Ué, eu não tô entendendo a relevância disso na conversa. Tá loucão de pão de queijo, capitão? Não vem ao caso. É como eu disse, não vem ao caso. Mas uma pessoa curiosa começa a se pegar nos detalhes, não faz nem sentido no mundo. Eu entendi que era uma cidade, tipo assim, é uma cidade região metropolitana mesmo ali. Tá naquela região mais central ali, mais efervescente ali. Mas eu não me atentei a esse detalhe, não. Eu só cheguei a citar porque é a região que o escritor viveu os primeiros anos do casamento dele com a Zelda ali. Depois ele se muda pra Riviera, na França. E lá também ele tem até um outro livro lá, o Suave à Noite, que é onde ele ambienta a história dele também. Mas também o mesmo clima, assim, de elite também, vivendo na Riviera. Mas aí, mas dá pra entender esse negócio desse clima de elite, porque como você tava falando da parte da sociedade, da efervescência ali que você tava falando, tanto no livro, que ele gosta de abordar esse tema todo do luxo, da coisa toda, quanto viver no máximo possível, quanto você tinha falando do próprio autor, né? É, acaba que se confunde um pouco a biografia do autor com as histórias que ele conta ali, com o personagem, o Gatsby. Até na introdução do livro que eu li, que é feito pelo Rui Castro, é escritor e jornalista, ele comenta que o Fitzgerald era um pouco de Gatsby também. Ele não deixava de colocar esse lado dele ali nos personagens dele também, não. Então ele não se importava de fazer festas, de longas noites com bebedeiras e ressacas que duravam semanas ali, e acaba se confundindo um pouco também. Como ele também morou nessa região aí, ele tava em meio àquelas pessoas ali, ele acabava vendo muita coisa ali que ele colocou nos livros dele ali. Mas ele chega a falar que existiam dois Fitzgeralds. O que sentava e escrevia, era racional, era crítico, ele via esses problemas que tinham na sociedade, ali naquele círculo social que ele vivia ali, e o Fitzgerald que não escrevia, mas vivia. Ele ia pra esse círculo e ia viver a vida o máximo possível ali. Tanto que ele morreu jovem, com 44 anos só. Morreu de ataque cardíaco. Viveu ao máximo ali. Mas aí tem uma coisa também que o Gatsby passa nos anos mais de bonança ali da economia americana, em 1922, que a história se passa. Pós-guerra, ainda não tinha entrado no período de recessão, não tinha tido a quebra da bolsa, nem nada disso. Isso, e o Fitzgerald segue a vida dele. E os livros mais... os livros finais dele ali já mudam um pouco o tom ali. Ele já vê aquela decadência, já vê você já tem os personagens dele se preocupando um pouco mais com a questão financeira. No Gatsby você não vê muito isso, não. Você vê o pessoal gastando loucamente, esbanjando, ostentando, e é aquela loucura, né? Nos outros, não, eles já tem uma preocupação mais com o dinheiro também. E a situação econômica do Fitzgerald também mudou nesse tempo aí. Porque depois da quebra da bolsa ali, ele, com os excessos dele ali, ele como gastava muito dinheiro, ele tinha problemas com alcoolismo, não conseguia entregar os livros que as editoras contratavam, os livros, os contos que eram a fonte de renda dele ali, ele também começou a ter problemas financeiros. A esposa dele teve alguns problemas de ecológicos também. Esse que eu cheguei a citar, o Suave à Noite, que é de 1934, você já vê bem um pouco dessa mudança de clima já com relação ao dinheiro. Continua tendo uma certa riqueza ali, mas ela é um pouco atenuada assim, por outras questões, outros problemas. Até a questão da doença mental da esposa dele é colocada um pouco nesse outro livro também. E aí a importância desse escritor tá nisso, é nessa mistura que ele faz da própria vida dele, do período histórico ali, e as narrativas ficcionar que ele criou ali. Tá tudo interligado ali, você não consegue separar um do outro ali. E por isso que hoje ele é considerado não só escritor, mas também um historiador social daquele período ali. E a obra dele é importante por isso. Ela traz muito daquele clima, muito daquela euforia, e por meio do estudo da biografia dele, você consegue captar bem o que era a elite, o que eles pensavam, como eles agiam naquele tempo ali. Ele tem uma certa relevância histórica também. Só por esse pouquinho que você falou, já deu pra notar que tinha esse outro viés também, que você poderia observar com isso, o lado do escritor como pessoa e como é. Como o tempo do escritor faz muita diferença. O tempo que eu digo, a época que o escritor vive faz muita diferença para o que ele retrata. E o período todo, já que foi um período conturbado entre bonança e queda, ascensão e queda da economia americana naquele período, pelo menos naquele período, depois da guerra ele voltou a crescer de novo, que é algo que se dá para notar, que período de pós-guerra foi bom nas duas vezes foi bom para os Estados Unidos, né? Mas se dá para ver como esse período influenciou não só na escrita no início, como ao fim da vida dele, e serve muito bem realmente para retratar essa questão histórica, como o americano estava vivenciando aquele período. No Gatsby ele ainda aproveita para criticar um pouco aquele ideal americano do sonho americano, né? Você tem uma liberdade, aquela liberdade que lá tudo é possível e basta se acreditar, se esforçar que você vai conseguir tudo. O Gatsby, que é o personagem principal ali, ele vive esse sonho aí, é a encarnação desse sonho. Ele tem um ideal ali, que é um ideal dele, e ele vai atrás dele. Eu não vou contar ali porque é um baita do spoiler, é o que faz o livro valer a pena ali, é essa jornada do próprio Gatsby ali. Mas quando você descobre o que que é ali, que você entende o que que ele foi capaz de fazer e por qual motivo ali, e aí você vê esse sonho dele, tipo assim, ser descartado, ser jogado no lixo ali, você na hora você já sente uma empatia sem precedentes ali por ele, você fica comovido ali, caramba, o cara fez tudo, teve tudo e no fim, isso que ele fez não valeu de nada. Na resenha que eu fiz pro blog eu cheguei a citar que o começo do livro ali e o final dele, eles se amarram de uma forma tão, tão bonita ali que acabou me pegando por isso aí, não só do livro ser bem escrito, dele ser fluido e tal, porque a gente tem a impressão que clássico tem que ser difícil, mas não, o Gatsby é um livro bem, bem tranquilo de ler, ele tem umas 200 páginas só, o livro que eu li aqui, eu li ele com uns 2 dias, ele é bem, bem fluido, e você vai lendo e vai lendo e a história vai, e daqui a pouco você vê tudo acontecendo e tem uma cena ali, naquele meio ali que você vê e você tá lendo e eu não acredito que isso tá acontecendo, não acredito que isso vai acontecer, eu esperava outra coisa, eu torcia por outra coisa ali, ele não tem aquele final previsível de, é um romance e tal, é o casal riquinho e adultério e tal, já sei o que vai acontecer, triângulo amoroso, não, ele tem um desfecho bem, como é que eu digo, acaba surpreendendo, assim, se você não conhece, acaba surpreendendo, eu até não quero entregar muito por causa de spoiler, porque vale a pena, apesar de que também tem filme, então a pessoa pode querer ver os filmes também, acho que eu perdi aqui. Deixa eu voltar um pouco atrás. Ah, do final do livro e do começo dele, como é que se amarram também. O livro abre com um ensinamento ali. Você não deve. Um ensinamento que o pai do Nick passa pra ele. Que você não deve julgar tão severamente as pessoas, porque você não sabe se elas tiveram as mesmas chances, as mesmas oportunidades que você teve. Mas você não sabe o que aquela pessoa passou, quais foram as opções que a vida deu pra ela ali e o que fez ela chegar até aquele ponto ali. E o final do livro se encerra com uma outra frase bem marcante também. Não importa o que a gente faça, a gente tá sempre tentando navegar, mas a gente tá preso, tá ancorado ao nosso passado, então a gente não consegue escapar muito do que a gente já foi no nosso passado ali. Então eu acho que esses dois pontos, assim, acabam quando você pega o meio do livro ali com a história do Gatsby ali, tudo que aconteceu com ele, com o Nick, a Daisy e o Tom ali, que são os quatro personagens principais ali, a forma como isso se amarra assim, e você tem aquela catarse final ali, é bem marcante, e é por isso que eu tô recomendando o livro. Valeu. O filme, nenhum dos filmes você conseguiu, chegou a verificar, não, não? Tem 5 adaptações pro cinema, mas eu não vi nenhuma, não. A mais recente eu sei que tem o Leonardo DiCaprio, parece que é de 2012. Eu também não tive tempo hábil pra assistir o filme antes de gravar o podcast, não. Desde que a gente produziu a pauta, não tive tempo hábil pra gente verificar, não. Mas eu só ouço e leio bastante crítica boa, tanto ao livro quanto ao filme. Claro que você está recomendando o material original, mas fica a recomendação também de quem procurar um e procurar o outro também, se quiser. A pessoa pode acabar se interessando pelo livro também, assistindo o filme, e vice-versa também. Eu leio o livro e vai querer assistir os filmes. Uma mídia não atrapalha a outra, né? A experiência com um é diferente da outra. Tem um outro conto dele também bem famoso, é o curioso caso de Benjamin Button. Também tem adaptação para o cinema também, e se passa nessa mesma época também. É um dos primeiros contos que ele escreveu e publicou lá em 1921 ou 22, me parece. E também se passa nessa mesma época aí também. E também tem muito dessa coisa de viver o máximo possível ali, porque o Benjamin Button, ele nasce velho e vai rejuvenescendo com o tempo, né? Então é tipo, ele faz o caminho inverso de todo mundo ali. Então também tem um pouco disso, daquele lema dele, viva rápido e morra jovem também. É um outro gancho ali pra você tá puxando, pra tá conhecendo Gatsby também. Você já conhece o curioso caso de Benjamin Button, já fica o gancho pra conhecer Gatsby também. Faz sentido, faz sentido. E foi uma boa recomendação. Eu não fazia ideia de que era o mesmo autor, não. A gente às vezes não liga o nome à pessoa. E às vezes, como a gente conhece a obra pela adaptação, pelo filme, quem é creditado em destaque é o diretor do filme. Ou às vezes até o ator, isso, né? Ah, o Gatsby, o DiCaprio e tal. A gente lembra primeiro do visual ali, do ator famoso ali, acaba lembrando logo dele primeiro. E aí você vai ver, ah, é de um livro. Quem que escreveu o livro? Quem que era essa pessoa? Mas é legal você fazer essa busca e ir atrás de informação. Ser curioso não é demérito nenhum. Não é demérito mesmo. O que a gente faz aqui é isso. É ir atrás, é procurar, explorar novos universos, ver o que ainda tem muito a expandir ainda no quesito de informação. Vamos à minha indicação. Parece que Alexu acertou quando disse que a gente ia deixando o podcast mais leve à medida que as indicações iam aparecendo. Que a minha indicação agora é uma trapaça, porque não é uma única indicação. Quer dizer, ela é uma indicação, mas com várias indicações menores dentro dela. Eu vou indicar aqui a série de livros da Marvel que está saindo pela editora Novo Século. Então, tem muita gente que é curioso com o universo super-heróis, ver eles ali no cinema, mas não tem paciência, não tem, às vezes, disposição para sair procurando, para entrar nesse mundo dos quadrinhos, já que tem muita produção, sai por mês uma cacetada de revista. A DC, há pouco tempo, quando tinha feito o reboot, antes agora do novo Rebirth, tinha lançado os 952, onde saíam 52 revistas mensais. Quem quisesse acompanhar aquele universo todo, tinha que comprar, desembolsar aquilo. E quando chegava para o Brasil, aquilo chegava em retalho, não chegavam todas as revistas, saíam em mixes especiais pela Panini, saíam a revista do Batman aqui, a revista Mulher Maravilha saía na Universo DC junto com aquelas outras aqui, que talvez não valesse a pena, será que valia a pena o investimento ali? E às vezes a pessoa tem esse medo e gostaria de ter outra forma de observar o universo super-heróis. E a gente vê essa onda crescente na literatura aqui agora de trazer os super-heróis do quadrinho, os heróis do cinema para os livros. A série Marvel, eu acho que já está com 11 livros lançados. E você me pergunta, será que vale a pena? Será que essa adaptação é bem feita? Será que não corre o risco de ser só um jogo de marketing aí? Uma tentativa vã de trazer um mix aí para o público, para pegar um público diferente? E eu acho que uma coisa não exclui a outra a princípio. Eu acho que dificilmente o público de literatura vai migrar para o quadrinho. Bom, esse é meu... Ah, você falou que o público são diferentes, mas eu não vejo muita diferença, não. Acho que aquele cara que gosta dos filmes, ele vai atrás dos quadrinhos e o quadrinho pode levar ele a se interessar por alguma obra de literatura também. Você tá indicando a série da Marvel aí, que traz os personagens ali dos quadrinhos, originalmente dos quadrinhos, para outra mídia, outra forma deles serem consumidos ali, né? Através da literatura, não só através do cinema, como mais acessível, mais popular. Aí a gente vê essa onda crescente, igual você chegou a falar. Mas acho que não é difícil migrar, não. Geralmente o cara que é leitor ali, ele quer ler quadrinho também e compra quadrinho, compra livro, compra mangá, tá tudo junto ali. É leitor independente da forma como as narrativas se apresentam ali. Tá, então eu vou explicar o meu ponto. Imagine-se como um leitor tradicional de literatura. Você pode ser nerd e tudo mais, esse cara que absorve outros conteúdos, como você disse, mas esse ponto que você está dizendo aí é um cara que já tem aptidão a consumir mangá, a consumir quadrinho. O que eu estou dizendo é, você não consome quadrinho. Normalmente você lê aquele pequeno ali, Turma da Mônica, essas coisas assim. Você passou na sua adolescência, no início da sua vida adulta, a consumir livros, mesmo que sejam literatura infantil juvenil, esses young adult, essas coisas assim. Você pegar um livro de super-herói que te agrade é uma coisa, mas você pegar uma história que começa em um mês, no mês seguinte ela dá continuidade, no outro mês ela dá continuidade e ela tem interligações entre séries que está saindo entre mensais de outros três heróis, te desestimula. Ah, isso aí é para poucos. É isso mesmo que eu estou dizendo. É você sair do livro, da literatura e quadrinho. Para muita gente é um passo difícil. Você tem que estar disposto e tem que ter um dinheiro a investir aí. Às vezes, não o dinheiro, mas o tempo, né? É quanto tempo que tem que a Marvel publique? Uns 70 anos? Mais. Tô chutando, hein? Tem mais de 70, a Marvel, né? A Marvel em si, não. vamos lá. O Capitão América, o personagem, tem mais de 70 anos, fez 75 anos há pouco tempo. Se eu não me engano, ele comemora agora 70 anos, 75, algo assim. O Superman tem mais disso aí, mas aí é outra editora. Mas a Marvel, antes era a Timely Comics, quando ela assumiu esse negócio da Marvel Comics em si, já foi mais recente, então 50, 60 anos, não sei, algo assim. Mais recente, 50, 60 anos, é excelente essa afirmação, mas tudo bem. Essas 6 décadas de quadrinhos mensais. Mas ali, ela não vai precisar acompanhar tudo isso aí. Ela vai ficar perdida. Eu ia falar que o difícil é porque às vezes você tá lendo... Igual assim, quando eu pegava pra ler, eu pegava quadrinho avulso lá e lia, e aquela história tava referenciando 2, 3 histórias de outras edições mais antigas, e se eu fosse atrás dela, tinha referência de arco de década passada, Saga da Fênix é dos anos 80, dos X-Men, que eu tô pegando de exemplo aqui. Então fica complicado dizer, mas como é que foi a Saga da Fênix? Eu lá, leitor dos anos 90, eu tive uma dificuldade pra encontrar alguma coisa que, pelo menos, me pusesse ali, num trilho aqui, aconteceu XYZ, por isso que hoje estão vivendo ABC aqui nessa que você leu agora. É complicado você juntar essas cronologias todas. E fora que tem os reboots, tem universo paralelo, é complicado mesmo. Mas é justamente por isso que eu tô dizendo, que tem que ter disposição para conferir. Mas existem alguns pontos que são ideais. As mega sagas são pontos ideais. Passou de uma mega saga, as histórias vão continuar praticamente do ponto 1. Isso a gente se reflete na numeração própria da revista. Tem muita revista que zera e recomeça aí. Você vai comprar número 1 do Invencível Homem de Ferro, enquanto tá saindo a International Homem de Ferro. O Homem de Ferro tinha 2. A International Iron Man e a Invincible Iron Man. O Homem-Aranha tem 2, 3, 4 revistas só do Homem-Aranha. Então, fica mais fácil você consumir o conteúdo, um ponto de inserção, a partir de determinados acontecimentos. Para trás é outra história. Você começou aqui, tudo bem. Você vai consumir daí para frente. Ninguém te obriga a ir para trás, não. A questão nem era essa. Eu tô dizendo que a pessoa, mesmo que a pessoa só queira consumir daquele ponto para frente, é muito conteúdo, muito material interligado, porque o universo é interligado, no fim das contas. Às vezes, um acontecimento em uma revista reflete na outra, mesmo que você não leia aquela outra revista. Mas voltando ao foco, por que eu trouxe aqui essa sugestão? Porque os livros da série, eu já tenho todos, faltam conferir apenas 2, eu só não li ainda, Homem de Ferro, Vírus e Deadpool, são livros que retratam bem o herói, principalmente os livros que são escritos especialmente na forma de romance. Mas por que eu estou dizendo isso na questão do romance? As histórias que saíram nos quadrinhos e são adaptados para o romance, eles têm que se adaptar de uma mídia para outra e perdem detalhes. Evento que envolve muito personagem, principalmente muito personagem desconhecido do público, porque tem isso. O personagem faz parte daquele grande universo, que é o universo Marvel nos quadrinhos. O fã de quadrinho pode conhecer quem é aquele cara lá, quem é o Arraia. Mas quem nunca leu um quadrinho não sabe quem diabos é Arraia. Como é que você vai falar que ali naquele evento, naquela batalha da Guerra Civil, estava presente o Arraia no time do Capitão América, se o cara não sabe quem é Arraia? É difícil, às vezes, a transcrição tem que tentar te explicar o uniforme do herói, e você sabe que o uniforme de super-herói é uma coisa extravagante ao extremo, e às vezes você não consegue visualizar aquilo ali, o que não tira o mérito do livro, que os autores têm que se virar para tentar transpor essa mídia aí. E eu acho que eles se saíram muito bem na maioria das transposições, como Guerra Civil e Guerras Secretas, que saíram direto dos quadrinhos, são sagas importantes, uma que fez bastante diferença lá nos anos 80 e outras que agora nos anos 2000 foi referência até pro filme recente que saiu do Capitão América, quanto os outros livros que são escritos para ser um romance. Esses livros têm mais liberdade para contar a história. Então, por não ter que se guiar pela história contada por outra pessoa, você tem como construir a base dela de outra forma. E eu acho que esses livros criam tramas mais interessantes, mesmo que sejam umas tramas de ação rápidas, como é o caso de Vingadores, Todos Querem Dominar o Mundo, que é um livro extremamente divertido. Ele é um livro rápido, ele explora todos os núcleos da equipe dos Vingadores em capítulos separados, é uma coisa bem bacana. Ele consegue trazer o clima dos quadrinhos para a mídia e explorar melhor os personagens, sem se preocupar somente com a transcrição e com a adaptação, a novelização da coisa. Quando eu vi você comentando as séries assim, eu imaginava que todas elas eram adaptadas dos quadrinhos. Saía primeiro do quadrinho e depois o escritor ia lá e fazia versão em prosa lá pro romance daquele quadrinho. Mas então não, tem versões criadas direto pro romance então. Sim, dos livros da série publicados até o momento, apenas Guerra Civil, Guerras Secretas e A Morte do Capitão América são baseados em arcos dos quadrinhos. Se eu não me engano. Porque eu li os nomes assim e falava, deve ser algum quadrinho aí que eu não tomei conhecimento. As duas guerras aí que você citou são bem famosas, né? Uma, a Guerra Civil é bem conhecida, teve as adaptações para o cinema recentemente, e as Guerras Secretas, que são lá dos anos 80 lá, e, salvo engano, foi o primeiro grande crossover, assim, dos personagens da Marvel, né? Juntaram todos. Primeiro grande crossover que uniu o Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores e Homem-Aranha. Que o Homem-Aranha não era uma equipe, mas era um dos principais heróis da casa. Eu só sei que acho que colocaram todo mundo junto lá e falou, então aí gente, vamos brigar agora. E acho que era só isso mesmo, né? Ou tinha mais alguma coisa na história. Tinha um pano de fundo. Eu lembro tem na minha cabeça que esse arco foi criado pra vender bonequinhos. Na época não era... Você não tá errado não. Oi? Você não tá errado, não. Na época não era action figures, né? É bonequinho mesmo. Vamos vender bonequinho aqui. Isso aqui vai ajudar a promover os personagens aqui. Me parece que tinha um acordo. É isso. A Marvel fez um acordo com a empresa, que eu não me lembro agora se foi a Hasbro ou qual foi a empresa, pra eles fazerem bonecos da Marvel. Só que, pra promover esses lançamentos aí dos super-heróis, eles criaram um jeito de unir todos esses heróis em uma saga. E pegaram, juntaram todos esses vilões, os vilões também, em um planeta e fizeram a Guerra Secreta, que era para o lado do bem e lutar contra o lado do mal. E essa saga foi publicada durante um período de um ano. E como ela foi criada com esse intuito, ela não é uma coisa que faz muito sentido, não, a princípio. Tem muita coisa que faz sentido nenhum. Mas com o tempo se arranjou os detalhes e ficou melhor. Tanto que o livro faz mais sentido, sim. Mas não é algo extraordinário, não. Não é algo especial, nem nada do tipo. A maior importância que Guerra Secreta tem é o fato de ser a primeira mega saga que uniu todos os personagens principais da editora e serviu de inspiração para outras editoras também começarem a fazer grandes eventos. Entendi. Até o Guerra Civil recente aí também tem um pouquinho de inspiração nessa época aí, né? Mas o Guerra Civil tem aquele discurso lá com deve registrar ou não, o time Team Cap e Team Iron, de qual lado você tá ali. Tem aquela discussão social ali, de pano de fundo ali. Já o Guerra Secretas, eu acho que não tinha muito isso não. Era mais o vamos pra briga ali e pronto. Não é vamos pra briga lá e ponto, não. Uma entidade chamada Beyonder pegou os heróis da Terra e os vilões botou em outro planeta e disse pronto, briga aí. Os heróis não é pra sair no pau entre si não, igual a Guerra Civil. É separadamente certinho. Heróis, vilões, vocês têm um lado, vocês têm outro, brigue. Entendi. Mas agora a gente fica assim caçando, o que que eu posso extrair dessa HQ aqui? Mas você era uma criança ali comprando aquele gibi e via aquela confusão de heróis brigando ali e tal, já ficava satisfeito com aquilo ali, né? Era o que bastava pra você se divertir ali. Mas vamos voltar ao foco porque você perguntou, que a gente tá falando dos livros. Você achava que todos os livros eram sagas, e é isso, não são, e não é uma novidade. Tem alguns livros que estão sendo publicados agora que são de 2000 e pouco, antes de 2010. A Marvel já tinha começado essa de ter alguns de seus heróis publicados em romance. O X-Men Espelho Negro não é um livro novo. Esse Homem-Aranha Entre Trovões não é tão recente também. E o próximo lançamento programado para a série, Wolverine Arma X, também não é um livro novo, mas tá saindo agora. Uma das vantagens que eu acho dos livros, principalmente esses que eu tô falando, que são criados para mídia romance, é que eles não têm a preocupação de fazer parte da cronologia oficial do personagem. Algumas histórias, como a de Homem-Aranha, se encaixam num período correto do personagem. O livro vem indicaçãozinha, essa história acontece entre Homem-Aranha tal, tal, quando ele aconteceu isso, e entre tal, tal, outra coisa. Mas ela não fica presa àquela linha dos quadrinhos, não. Isso. A maioria não fica preso a isso. O divertido que eu tava falando aqui, Vingadores, todos querem dominar o mundo. Ele traz aquela coisa da equipe exatamente igual a do filme, que é pra pegar novos leitores, a pessoa que conhece ele só daquela mídia, está acostumada só o desenho, onde tem aquela equipe que é essa mesma. A pessoa vai ler, vai achar um livro divertido, uma coisa assim, um entretenimento leve, que é uma coisa corrida assim, sem uma explicação aparente. Cada Vingador vai cuidar de um evento que pode dar fim ao mundo. O Ultron começa a fazer coisa lá e o Homem de Ferro vai cuidar do Ultron, o Caveira Vermelha em outra parte vai executar o plano dele e o Capitão América vai cuidar disso. Viúva Negra e o Gavião Arqueiro vão impedir um plano da IMA. Enquanto isso, o Alto Evolucionário tá planejando uma coisa lá em Madripoor e o Hulk foi para lá resolver isso. Thor e a Feiticeira Escarlate, caso eu não esteja enganado, tem que resolver uma coisa que vai acontecer envolvendo magia. Não me lembro quem exatamente eles vão enfrentar. Eu tô numa boca. Mas aí eles têm que... E essas situações aparentemente separadas, em algum momento tem um elo entre si. Mas aí é aquela coisa frenética. Todos os heróis têm que conseguir vencer seus problemas individuais para depois tentar resolver o problema unidos. Ele é um livro bem divertido, é um livro rápido, sem essa preocupação de vou encontrar uma grande história, uma história profunda. É um entretenimento. É aquilo que o quadrinho é. Aquele que o quadrinho significa, aquela coisa que o quadrinho mais leve, aquele quadrinho sem pretensões, aquele quadrinho que se lia antigamente, queria passar uma história divertida, que você curtia aqueles personagens que você tanto gosta. Tem outros que se preocupam um pouco mais com o enredo, trazem outras discussões. X-Men Espelho Negro é um livro mais profundo. Pouco se vê os personagens usando os poderes, até porque, conforme a trama, algo acontece e a equipe dos X-Men acorda em outros corpos. O Wolverine acorda no corpo de uma mulher, o Ciclope acorda no corpo de uma asiática, a vampira acorda no corpo de uma mulher mais idosa. Todos eles estão presos num sanatório. Alguma coisa aconteceu e eles têm que fugir desse sanatório e lidar com a falta de poderes, lidar com essa questão da troca de sexo e a possibilidade de nunca mais voltarem aos seus corpos originais e tentar impedir quem quer que seja que roubou seus corpos de executar alguma coisa maligna com isso. Então você vê que tem tramas leves e tramas um pouco mais intrincadas, tramas mais profundas. Cada um oferece um tipo de entretenimento diferente. Eu ia perguntar, quando você falou dos X-Men, deles não usarem muito os poderes aí por causa da situação em que eles se encontram. E eu imagino um pouco de malabarismo que os autores têm que fazer para poder representar aqueles personagens que você já conhece do quadrinho. Tem todo aquele apelo visual ali das páginas. O quadrinho é imagem, é texto e é a sequência, né? Também tem a coisa da sequência. E tem um pouco também de que a história segue com você depois de um tempo ali. Você leu ele ali, mas a história continua, acontece na besta ali com aquilo que você viu ali. Já o romance, ele tem que te descrever tudo ali, você tem que saber tudo que tá acontecendo instantaneamente ali. E sem o recurso visual ali. E como é que é isso aí? Eles lidam bem com essa parte das descrições dos personagens? Parecem realmente os personagens que a gente já conhece dos quadrinhos? Eles se comportam dessa maneira? Você consegue imaginar desse jeito? Ou fica um pouco difícil? Acredito que vai variar, né? São autores diferentes também. Então cada um deve ter um estilo de escrita também. Vamos por parte. Eu acho que todos eles conseguem transportar aí os personagens de uma mídia para outra de uma maneira bastante positiva. Uns melhores que os outros. A essência de todos os personagens tá nas páginas. Mas essa questão que você falou do visual, alguns fazem melhor que os outros. É como eu te disse quando eu falei de Guerra Civil e de Guerras Secretas. Transportar uma saga que é dos quadrinhos, propriamente dos quadrinhos, para a questão do livro, é mais difícil. Quanto mais personagens, pior. Porque tem personagens que não são conhecidos do público. Agora, quando você pega Homem-Formiga, que temos ali, Homem-Formiga é inimigo natural. A história trabalha apenas com Scott Lang, o Homem-Formiga, o mesmo apresentado no filme, é o segundo Homem-Formiga, não o Hank Pym. Ele trabalha com Scott Lang como pai solteiro, coisa que o próprio filme apresenta, que ele sai, depois de ter cometido crime, de ser preso, ele sai ali, vai se redimir. Ele está vivendo com a filha dele, Cassie, porque a mãe da filha está em outra cidade cuidando da própria mãe. É tipo assim, cita outros personagens, cita o Homem de Ferro, cita essas coisas assim, mas a história gira em torno da relação pai-filha e um pouco do passado criminoso do personagem. Não insere mais nada, vai falar do uniforme preto e vermelho, que é uma coisa bem simples de você visualizar, ainda mais se você assistiu ao filme. Entendi. Quando é pouco personagem, é muito mais fácil se transpor isso. Quando você tem personagens demais, personagens desconhecidos, tem um pouco mais de trabalho, mas eu acho que eles conseguem fazer isso com uma boa eficiência. Eu também tenho aquela coisa também, eu acho que eu tô subestimando um pouco a imaginação. Você tá subestimando a imaginação do leitor também, né? Não quer dizer que não tem imagem, que você não vai conseguir imaginar a cena ali. Vai depender também de uma descrição boa do que ele tá narrando ali. Mas com a imaginação também não é difícil. Eu li O Senhor dos Anéis, imaginei a Terra-média toda, depois eu fui ver os filmes e tinha muito do que eu já tinha imaginado nos filmes também, mas tinham coisas diferentes, então uma coisa não invalida a outra, não. É isso, é exatamente isso. Você tá subestimando uma coisa porque você tá focando muito no imagético, tá? Focando muito na imagem do quadrinho. No livro, você como leitor, você sabe que uma descrição bem feita, tanto da cena de ação quanto da ambientação e dos personagens, você consegue ter uma visualização, mesmo que às vezes equivocada com aquilo que o autor queria passar. Você consegue enxergar o Homem-Aranha. Outros personagens você imagina ele de uma forma. Se você for procurar depois quem é esse personagem, você vai chegar e ver o uniforme dele. Pô, bem diferente do que eu pensei. Bem carnavalesco. Pronto, com a internet tudo se resolve. Mas a narrativa é boa, principalmente de alguns deles. Tem uns que eu recomendo até mais que os outros. Eu gosto bastante do livro do Dan Abnett, que ele é um autor conhecido não só por fazer adaptação de quadrinhos. Vai sair agora no Brasil, se eu não me engano. Já está em pré-venda. Um livro da Tomb Raider, um livro da Lara Croft, que conta uma história após o jogo novo que teve aqui do reboot, o Lara Croft. Vai sair uma história dela aí, que é a autoria dele. Ele já tem um histórico de trabalho com personagens de outras pessoas e faz um trabalho que é elogiado muito. Só o nome do autor já faz vender o livro. Eu já vi gente assim: ah, é do Abnett? Porra, vou comprar. É um nome que inspira confiança. E eu gosto da narrativa dele. A narrativa dele é narrativa de ação. Você não vai pegar um livro do Abnett e você vai ver parado. Aquela coisa do super-herói de ação, você vai encontrar no livro dele. São Vingadores, Todos Querem Dominar o Mundo, e Guardiões da Galáxia, Rocket, Raccoon e Groot, que tem o subtítulo de Caos na Galáxia. São os livros que têm mais ação. Esses dois são os livros mais frenéticos. São os mais divertidos de se ler. São... eu acho que dá para indicar para jovem quanto para adulto, tanto faz. Ele tem uma leitura fácil, uma leitura ágil, você não demora para ler, não trava, não se importa muito disso de você conhecer tudo ou não. É tudo mais fácil, ele explica, a narrativa dele é boa, as descrições dele são boas. Se eu tenho que se recomendar livros em específico dessa série, eu acho que eu recomendaria esses dois para começar. São os livros mais fáceis, que vão engatar, qualquer pessoa pode ler. Não tem isso de, eu sou leitor de romances. Eu acho que teria trabalho com isso, não queria, gostaria de ler coisa de quadrinho, mas não sei. Porra, pega aí dois que já tiveram filmes e vai ser muito mais fácil de você imaginar e não vai ter problema, não tem excesso de personagem. Você não vai ficar se sentir perdido. As equipes trabalhadas, todos os personagens praticamente já apareceram no cinema. Os vilões que não apareceram são bem descritos, são bem introduzidos, não atrapalha ninguém. E se eu for indicar algum pela história, pelo arco narrativo, eu indicaria mais uns dois. Eu gostei bastante de X-Men Espelho Negro, por tratar questões que a gente não veria no livro de super-heróis normalmente. Essa questão da troca de gênero, essa questão de pôr-se no lugar do outro, essa questão de estar em uma situação de fraqueza e ter que lidar com isso. Esse Espelho Negro, acho que até nos quadrinhos seria um pouco difícil de se retratar aí, né? Porque você compra ali querendo ver a equipe mutante ali, que você tá vendo todo mês ali. Aí pro cara colocar uma história em que os corpos ali, a imagem que ele vai ver são de outras pessoas, vai ficar meio estranho num quadrinho. Dos X-Men ali, é uma personagem idosa, um outro diferente. Seria interessante de ler, mas pro leitor normal ali de quadrinho seria estranho, no mínimo. Que deixa de subestimar o leitor, rapaz. Seria não, homem. Será? Não, porque a questão não é o visual do personagem, é a essência do personagem estar presente. O Ciclope não deixa de ser o Ciclope porque ele tá num corpo feminino. Ele tem a dúvida, o que é que ele pode fazer porque ele tá naquele corpo frágil, mas você vê que aquele é o Ciclope. Entendi. Eu falo, é por causa do quadrinho mesmo. Eu vou olhar ali e vai ser difícil fazer aquela mudança, né? Enxergar esse personagem como sendo vai, um Ciclope. Vai, porque é só um arco, porra. O personagem muda de roupa o tempo todo. Eles fazem acontece esse tipo de maluquice o tempo todo. Quem tá acostumado com quadrinho não ia sentir diferença nisso. Ah, o personagem morre hoje, duas, três... questão diferente, ele volta com um poder diferente. O Fera já mudou de aparência tantas vezes, pô. Mas um leitor de quadrinho não teria dificuldade com isso. Mas ali muda todos. É por isso que eu tô meio receoso assim também. Ultimamente também eu tenho ouvido. Não, que nem que mude todos, peraí. É só a equipe que tá no caso. É só... é Vampira, Noturno, Wolverine, Ciclope e Jean Grey. Entendi. Mas são esses cinco. Mas imagina o quadrinho lá mostrando os... são quantos? São quatro? 5. São 5, mostrando 5. Você vai estar acompanhando só os 5 ali. Aí acho que ficaria estranho. Tem outros. Aparecem outros durante a narrativa. Ah, tá. Entenda. Olha o que eu tô dizendo. São esses que estão na história principal ali, sendo acompanhados. Ficaria estranho se você não entendesse. Se você pegasse andando correndo. Mas como é um arco fechado, não atrapalharia o leitor, porra. Entendi. Presta atenção no que eu tô falando. Você já começa a história sabendo que algo de estranho aconteceu. Você não sabe o que mudou eles de corpo. Você já começa a história com eles no sanatório, com o corpo trocado. Entendi. Aí você vai acompanhar essa descoberta, essa tentativa de fugir, para depois entender a situação e tentar voltar pro instituto. Eles estão em outro estado, não tem mais o pássaro negro, tem que arrumar roupa, tem que arrumar dinheiro, entendeu? Tem que se virar. Entendi. É, no livro eu imagino que seja mais interessante de estar vendo isso aí. É, mas é da minha cabeça que só também não... É isso, é porque você tá com dificuldade de... De imaginar o reverso da história, né? Porque essa aí não tem arco no quadrinho. Ela é original pra pro romance. E eu tô tentando fazer o caminho reverso. O Espelho Negro acho até que chegou a ter um arco de quadrinho, eu não sei. Ah, eu quero ver como é que ficou. Não deve ter ficado ruim, não. Mas o livro tem mais espaço pra trabalhar o psicológico. Senão o quadrinho trabalha aquele psicológico naquela coisa dos quadros de pensamento dos personagens que estão, hoje em dia, cada vez mais escassos. Mas o livro tem muito mais espaço pra isso. O debate é um debate interessante, se liga. O Ciclope tem aquele corpo frágil da menina. Ele tá acostumado com ser o homem. Ele tem a estranheza de saber que Jean tá num corpo masculino. Em saber que ele seria a mulher na relação. Se ele estaria disposto a continuar com ela dessa mesma forma, sabendo se ele ama a pessoa Jean ou ele ama o corpo Jean. Ele está disposto a continuar numa relação dessa forma? Tem também o caso de Wolverine. Wolverine não tem escrúpulo em usar o corpo da mulher para conseguir coisa. Na hora de conseguir dinheiro, essas coisas, Wolverine, ele não tem escrúpulo. Ele para fingir lá, dá em cima do cara para o cara dar notícia para ele, sabe? Dar informação sobre tal coisa. Ir lá num bairro chique pedir dinheiro. Entendi. Ele não tem escrúpulo em fazer isso. Enquanto Ciclope pensa na dona do corpo. Quem seria a dona do corpo? Qual é o problema que ela passa? Tem questões psicológicas que são melhores de trabalhar num espaço que você tem para um livro. Entendeu? É porque você tá enxergando os personagens do quadrinho de uma forma meio bidimensional. Uhum. Você enxerga eles nos quadrinhos. Eles são. Eles, quem lê os quadrinhos conhece não só a parte heróica deles, principalmente os X-Men. Que o X-Men sempre um quadrinho que aborda a questão social, a questão psicológica, o lado da coisa, os mutantes e tudo mais. Eles não foram criados somente para serem super-heróis resolvendo questões heróicas ou não. Eles têm um papel social sim a cumprir. Acho que a minoria, com relação à minoria negra lá nos Estados Unidos, né? Mas dá pra se estender isso aí pra várias outras minorias e tal. Não, mas isso, inicialmente foi. Mas aí isso se estende pra muitas outras questões. A dificuldade é só mesmo de eu tô imaginando de vista mais comercial, assim. Ah, o quadrinho dele. É isso. Mas não é isso. Você tá enxergando o quadrinho de ação. Em si. Mas é mais um objeto. A Marvel tem uma tradição de não só de histórias comerciais, pelo fato de ser ação, de ter a venda. O próprio Guerra Civil, ele tem um trabalho de psicológico bastante importante durante o arco todo da Guerra Civil. Tanto que culmina na porra do arco da morte do Capitão América e um arco psicológico puro. Ele tem muita ação também, mas ele é um arco bastante psicológico. Tanto que ele trabalha o Bucky, quanto como trabalha a Sharon. Que é a Sharon Carter, que é a namorada do Capitão América, eles estão brigados e tudo mais. Ela tem um envolvimento na morte de Steve e ela fica abaladíssima. E ela tá grávida, ela descobre que tá grávida dele e ela sabe que ela envolveu, praticamente ela é culpada na morte do cara. E tem o trabalho do lado psicológico, tá? Tipo, ela esconde, ela sabe disso, mas esconde do Falcão. O Falcão tá ajudando ela a investigar a coisa, mas ela não fala pra ele que ela tá grávida, nem que ela tem envolvimento da morte do Steve. Ela quer prender o culpado. O Soldado Invernal, até pouco tempo, ele tá sob lavagem cerebral. Ele tá obedecendo ordens. Ele se libertou dessa prisão dele aí por causa do Capitão América, que usou o cubo cósmico lá e fez ele relembrar-se de tudo. Mas ele não só lembra da vida dele como Bucky, ele lembra de todos os crimes que ele cometeu, sabe? Ele sabe que ele é um assassino. Ele sabe que ele não teve vontade de fazer aquilo, que ele foi obrigado psicologicamente. Mas você sabe o que é você lembrar de toda a morte que você fez, de que você é o culpado cada pessoa que você matou. Você tá entendendo a carga psicológica que tem por trás de toda a coisa da história? Entendo. Não é só uma história de ação e, ah, vamos pegar o Capitão América, eu vou assumir o manto do Capitão América. É porque o Capitão América é o símbolo, mas é tipo, tem uma carga psicológica por trás das histórias. É isso que eu tô dizendo. Tem as histórias mais leves, que são aquelas que eu indico a todos, que é os Vingadores todos querem dominar o mundo, os Guardiões da Galáxia, aqui, o Rocket, Raccoon e Groot. E aquelas que quem quer uma história mais profunda, mais bacana, um thriller policial, um thriller com essa coisa assim psicológica e policial, tem o Capitão, a morte do Capitão América, que não necessariamente a pessoa precisa ter lido Guerra Civil, mas um complementa de certa forma o outro. É bom a pessoa ler o Guerra Civil, entendeu as questões sociais, questões psicológicas envolvidas na história, não é só o confronto entre super-heróis e pronto, a morte do Capitão América e X-Men Espelho Negro. São, em questão de narrativa mais profunda, acho que são os melhores. Mas Homem-Formiga, aquela relação de pai e filho é bem bacana de se ver. A trama da história é um antigo parceiro de crime, de quando ele não era o Homem-Formiga ainda, que estava preso, fugiu da cadeia. Ou alguma coisa assim, ele tipo, tá sendo procurado. Ele fugiu, e o Scott Lang participou do julgamento, acho que ele denunciou esse cara. Todas as outras pessoas que faziam parte dessa gangue e deixaram esse chefão da gangue pra trás estão sendo mortas. E o FBI, se eu não me engano, a CIA, põe o Scott e a família dele, né, tipo a filha e a mulher que tá lá no interior, sob proteção. Só que a FBI, a CIA, não me lembro qual órgão, não sabe que ele é o Homem-Formiga. Se ele tiver que agir para investigar, para proteger a família, ele vai atrás do cara, para saber sobre o cara, no caso. Ele vai investigar, olha as últimas coisas que ele fez, quais os últimos contatos que ele teve. Ele precisa driblar a CIA. Ao mesmo tempo que a filha dele tá passando por problemas na escola, e o fato de ela tá andando com segurança para cima e para baixo não ajuda ela ter melhor relação com os colegas nessa escola nova que ela tá tendo. É tipo, ela tava... Sabe problema de adolescente? Ela tá na escola, ela gosta de um guri, as outras amigas espalharam isso, a escola toda tá sabendo, e ela não sabe o que fazer, ela queria só se esconder, e ela não consegue fugir, porque pra onde ela vai tem um cara atrás. Você não sabe... Ela não consegue se esconder, porque tem um segurança atrás. Não é só uma história sobre o super-herói, tem essa história sobre essa relação de pai e filha também, que ela vem morar com o pai, mas eles não se entendam tão bem, eles não se entendem ainda mais com essa coisa de ele ter que tentar proteger ela, e ele acha que é a obrigação dele, porque foi a vida dele pregressa que botou eles em risco, a menina joga na cara que ele era um bandido antes, sabe? Tem essa relação de pai e filho sendo construída e vai melhorando, e ele tentando arrumar uma namorada, tem essa coisa toda também dentro do livro. É um livro leve, um livro bacana de se ler. O interessante é que, igual você falou, né, dá aquela profundidade pro personagem ali, e não peca nem na parte heróica ali, que ele tem que, aquele problema que quando ele tá com a máscara que ele vai resolver, nem a questão da vida pessoal dele também, que continua seguindo, né? Tem a filha, tem relacionamento pra ele tá lidando, então acaba sendo uma coisa complementando a outra ali. É isso, é justamente o que eu tô falando. A série tem livros com diferentes níveis de interesse, de livros de aprofundamento no herói. Tipo, o Vingadores, ele é focado justamente só na ação. São os capítulos de cada herói tentando se virar pra salvar o mundo, que eles têm tempo corrido, eles têm tipo 6 horas, alguma coisa assim, eles têm um tempo corrido pra salvar o mundo. Já os outros eles desenvolvem porque ele não tem essa urgência. O do Homem-Formiga não tem essa urgência. Ele foca em desenvolver os personagens junto com a trama humana. Cada livro tem o seu nível. É como eu tô dizendo, tem uns que são puro entretenimento, tem outros que tem alguma coisinha que dá a se aproveitar além do entretenimento. Mas não teve um ainda que eu disse: não, esse aqui, não. Não, eu não recomendo, não. Todos eles eu recomendo, por isso que eu trouxe a série inteira. Uns mais do que outros. Por isso que eu botei numa ordem. Se você não conhece ou tá com curiosidade, pega esses mais leves, já que se você estiver procurando algo mais leve, ou esses outros três que eu citei, se você estiver querendo algo mais profundo. De cara que já me chamou atenção muito o Guardiões da Galáxia, que eu li a resenha lá. Você falou que é o livro ideal, é o convite ao entretenimento e à diversão, né? Um livro com a pegada mais científica, mais pra esse lado da diversão. E o X-Men Espelho Negro, que me interessou essa abordagem que o autor deu aí para os mutantes, um problema um pouco diferente, né? Além daquela problemática toda que eles já enfrentam de serem mutantes, serem segregados e tal, um outro conflito para eles estarem lidando, que é a troca de corpos. Uhum. O Guardiões da Galáxia é um livro extremamente divertido nisso aí. É praticamente uma história de fuga. Você tem dois personagens totalmente diferentes em questão de personalidade. o Groot, que é todo bonzinho e tudo mais ali, e o Rocket Raccoon, que quer ganhar vantagem em alguma coisa, e eles têm na mão algo que é extremamente valioso, mas eles não sabem porquê, e eles vão descobrindo aos poucos, e eles começam a ser caçados pela galáxia, eles se metem em altas confusões. É aquele tipo de filme de sessão da tarde. Ele seria uma ótima animação nesse estilo, aquele filme de sessão da tarde que você, no início, aquela dupla que se acha bacana, acham aquela maleta com dinheiro, e começa a ser caçado, porque aquela maleta de dinheiro pertence à máfia e não sei o que, e todo mundo tá interessado porque, além do dinheiro, tem papéis que podem ser não sei o que, e começa a ser caçado assim, e não importa pra onde eles vão, ele tenta responder isso, e no final eles vão se dar bem porque eles conseguiram extorquir, sabe, sei lá o que, e tudo mais. É aquele filme desse tipo, sabe? É diversão mesmo. Você não espere livro, uma parte parada, porque não tem. É do início ao fim, eles fugindo e procurando respostas pro que eles estão enfrentando. Tendo que se virar e dando golpe, sendo preso e fugindo. É isso aí. Esses dois aí foram os que chamaram a atenção. E dá pra pegar bem o clima da série, né? Os mais sérios e os mais leves ali, divertidos, mais voltados pro entretenimento mesmo. Pois é. Então, se você ficou interessado, são essas as minhas recomendações. Queria encerrar com uma dica mais leve agora, posso? Claro, pode, vai lá. Pois então, lembram quando indiquei aqui o Social Comics? Lembro. Naquela época eu falei que valia muito a pena pelo conteúdo que já estava disponível. É várias editoras e produtores independentes. Eu disse que as grandes editoras ainda não estavam no catálogo, mas sabia que isso poderia mudar em breve. E a mudança já começou. Os quadrinhos da Disney estão chegando ao Social Comics. Porra, eu vi isso aí. Pois é. Pelo que vi, a cada mês vão chegar novos números. Não sei ainda se em esquema de revezamento ou de acúmulo de material, mas já é mais um motivo para assinar. Sim, menina, eu vi isso aí. Tava navegando lá no Social Comics e vi que os quadrinhos da Disney estão entrando agora. Também não sei se dizer se eles vão ficar para sempre lá no catálogo ou se a cada mês vão se adicionar novos quadrinhos. Como se tivesse saído na banca. Saíram aqueles na banca, saem no Social Comics. Saíram na banca, saem no Social Comics. Eu não sei se eles vão alternar a quantidade. Aqueles vamos sair. Saíram 10 na banca. Vai ter aqueles 10 disponíveis. No outro mês, tira esses 10 que estavam disponíveis no mês passado. Não sei como vai ser, mas de qualquer forma, acho que vale a pena. Os quadrinhos da Disney são bem divertidos, aquela coisa assim. Eu acho que vale a pena. Anota aí mais uma dica boa da Holly hoje. Então é isso, acho que hoje já estamos bem de indicações. Vamos terminar esse podcast por aqui, que eu acho que ele tá bacana. Algo a complementar, senhor Erichu? Acho que a gente fez indicações para todos os gostos aí. Tem entretenimento, tem questionamento, tem opções para todos os gostos mesmo. Vamos terminar por aqui. Então ficamos por aqui. Até a próxima transmissão do Bolt vs X. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. A quem interessar, nos vemos no Holodeck. Sejam bem-vindos ao Holodeck, a sua zona de contato direto com a gente, onde aproveitamos para dar uns recadinhos que achamos pertinentes também. Eu sou o Rory, a forma de vida digital lacradora, e aqui comigo está o... Capitão Ace Barros. Peraí, eu não entendi esse espaço todo que você tá tomando. Isso não era eu que tinha que estar comandando o Holodeck, não, filha? É, pode ser. O senhor cumpriu sua parte e realmente me deu espaço. Não, pode ficar tranquilo aqui. Eu e você temos o mesmo espaço. Você pode falar à vontade, pode ficar tranquilo. Só queria de volta meu papel de host, né? Sendo assim, acho muito melhor. Então, como anda as coisas? Começamos a receber e-mails, comentários, como foi isso aí? O nosso último episódio teve uma boa receptividade e tivemos os primeiros contatos oficiais, senhor. Finalmente! Eu vi isso aí, já comecei a responder lá os comentários que tivemos no site. E vi que tivemos e-mails também, né? Deixa eu aproveitar para agradecer ao pessoal do Mundo Freak e Radiofobia pela divulgação. Valeu, pessoal! Valeu, galera, esse apoio foi fundamental para alcançar um público maior aí e a gente começar a ter respostas. Eu vi até que o Léo Lopes acabou citando indiretamente a gente no programa dele lá do Alotécnica. Sim, senhor. O Léo Lopes realmente falou do nosso programa durante o Alotécnica. Dá pra perceber quando ele cita a fala do Júlio. Mas vamos ao que interessa, que é ver o que é essa interação que o público teve com a gente agora. Vamos, senhor. Lá nos comentários, o Marcos Alencar deixou um grande comentário falando sobre a experiência dele com a mídia podcast e foi muito bacana a interação dele com o senhor nos comentários. Sim, eu vi a participação do Marcos, respondi ele lá, foi bacana, bem bacana o comentário dele. Resumindo o que ele disse. Olá, pessoal. É muito legal conhecer podcasts novos como é o caso de vocês. Fico feliz por ter conhecido o trabalho de vocês justo nesse episódio. Enfim, encerro este meu longo comentário testão parabenizando vocês pela temática escolhida, dizendo que ganharam mais um ouvinte seu feed com esse episódio. É um prazer compartilhar a minha experiência com a mídia com vocês, assim como também fico feliz em fazer parte da história do podcast comentando em seus primeiros episódios. Abraço, pessoal, e parabéns pelo bom trabalho. De onde diabo que vê essa voz aí, rapaz? É um modulador masculino, é um pato. Hoje, se concentra no que interessa ao homem. Oxe, tá bom, tá bom. Um abraço, Marcos. Obrigado pelo seu contato. Ah, a quem interessar, ele também tem um podcast, o Leitura Cast. Passa lá pra conhecer. Poxa, aproveita pra convencer, passa lá e ouvir o Leitura Cast. Obrigado, Marcos, pelo seu comentário. Então, já acabou os comentários? Não, senhor. Tivemos mais um e faço questão de que o senhor leia o e-mail que recebemos. Ok. Temos aqui o e-mail do José Paulo Neto, ou Exor, de 43 anos, analista de Mainframe, Brasília. Ele fala o seguinte. Olá, amigos do Multiverso X. Capitão Ace, peço permissão para falar. Parabéns pelo trabalho e profissionalismo de vocês. Conheci o podcast de vocês através da indicação do Del Lopes, do Radiofobia, e adorei. Fiz logo a maratona para ouvir todos, e realmente ficou muito bom toda a ambientação criada, e parabéns ao editor. O navegador Aishu faz ótimos comentários e indicações, e a Holly está no meu coração. Todos os temas que vocês abordam no podcast eu gosto muito. Games, literaturas, board games, tecnologia, simplesmente fascinante. Ainda não conheço a página de vocês, depois vou visitar. Adorei tudo, parabéns e sucesso para vocês. Espertinha, por isso que você tava querendo que eu lesse, né? Desculpa, mas o que é mesmo que eu sempre digo? Ah, chupa sociedade, chupa capitão, chupa Airechu. A mais querida desse podcast sou eu, e agora vocês não podem tentar negar. Ai, meu Deus, criamos um monstro. Segura-se, ego. Onde é que guardei aquela risada maligna mesmo? Se controla, mulher. Vamos lá que a gente ainda tem mais coisa pra fazer aqui hoje. Pode falar aí que vou me estar aqui ouvindo e esvaziando um pouco meu ego pra não estourar. Ha, ha, ha. Ai, meu Deus, eu mereço. Bom, a gente tem aqui um recado do Ricardo Brandes, lá de Blumenau, que é o seguinte. Ele informa que já terminou de publicar os 7 contos que compõem o novo livro dele, lançado lá no Wattpad, Retratos da Insanidade. O Ricardo agradeceu toda a divulgação que a gente fez, disse que trouxe novos leitores, deu mais visibilidade à obra. Aproveitou para informar que ele preparou uma surpresa final para o projeto com a publicação. Quem quiser conferir, quem não conferiu ainda, vai estar aqui embaixo o link para você conferir os contos do Ricardo. Eu já conferi o material dele, é bem bacana. E eu vou aproveitar para ler os novos contos e quem sabe em breve ter uma resenha aqui no blog. Valeu, Ricardo! Fala dos financiamentos que estão rolando. Calma, mulher, eu vou falar sim dos financiamentos. Bom, quem ainda não conhece e não apoiou o financiamento do Board Game Space Cantina, tem até domingo, dia 17, para fazê-lo. O jogo já conseguiu arrecadar mais de 100 mil, cerca de 700% além da meta inicial, e já conta com diversos novos componentes e melhoras de material. Ou seja, se você adquirir o jogo agora, você já vai receber ele com um upgrade. Vai ser um jogo melhor do que ele poderia ter sido inicialmente. Mas corre, como eu disse, é até domingo, dia 17. Quem também está em financiamento coletivo é o Board Game Karts, um jogo de corrida com trapaça no melhor estilo Mario Kart. Se você quiser saber mais sobre ambos os jogos, tem um link na postagem que você pode conferir um pouco mais, saber como ele funciona, como apoiar, quais valores. É só seguir os links que não tem erro. Lembrando, Space Cantina, Karts estão em financiamento coletivo aí. Quem quiser falar com a gente, como faz? Conte aí, vai pra gente. Para falar com a gente, você pode mandar um e-mail para contato@multiversox.com.br. Ou, se preferir, pode ir na aba de contato direto no site multiversox.com.br. Ou pode simplesmente comentar na postagem correspondente a este podcast no site. E quem quiser ter um contato mais rápido lá nas redes sociais, onde é que acha a gente? Quem quiser acompanhar o Capitão e eu nas redes sociais é só seguir @multiversox no Twitter e Instagram e facebook.com/multiversox na rede do Mac. E o nosso querido Arexu, como é que a gente encontra? O Filho das Minas Gerais você pode acompanhar no Instagram e no Twitter por @_Arexu. Mais alguma coisa? Não esquece que além de acompanhar o site para resenhas e outros conteúdos, você pode assinar o feed para não perder nenhum episódio do podcast. Boa, Holly. Sempre dando uma dentro, hein? Então, acho que é isso. A gente encerra por aqui. Vejo vocês na próxima transmissão. Câmbio e desligo. Fim de transmissão.